conheci várias garotas que até mexeram comigo, mas nenhuma delas tinha o que eu consegui encontrar em você. Linda, sexy, nega, muito inteligente, foi minha sorte adicionar no MSN alguém que completasse a minha metade. E hoje vem você pra me dizer que tem medo de me perder pra outro alguém. Eu quero que você entenda de uma vez que eu estou logado em você e não tem delete. Não, não, não, não. Você é não tem delete. Não, não, não, não, não, não, não. Você é